Portal do Arrocha. Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado. Ô garçom, me desce uma gelada aí, e hoje eu vou me divertir, pra esquecer o que eu vivi. Já vi que não dá mais pra mim. E essa é nossa, alô Lani Fraga. Oi, esponja. Como é que eu posso seguir na vida, se meu dilema quando eu sofro é na bebida? Amada minha, volta pra casa, se não me acabo cada vez mais na cachaça. Não quero isso pra minha vida, os nossos planos era formar uma família. Me perdoa, menina linda, você agora já faz parte da minha vida. Ô garçom, desce uma gelada aí, e hoje eu vou me divertir, pra esquecer o que eu vivi. Já vi que não dá mais pra mim. Eu vou me embriagar, quem eu queria longe já está. O Red Label hoje eu vou tomar, e eu só vou parar depois que ela voltar. Ô garçom, desce uma gelada aí, e hoje eu vou me divertir, pra esquecer o que eu vivi. Já vi que não dá mais pra mim. Eu vou me embriagar, quem eu queria longe já está. O Red Label hoje eu vou tomar, e eu só vou parar depois que ela voltar. Oh, esporra! E essa machuca! Samuel Magalhães, o cantor mais apaixonado.